Conferindo arquivo musical. As melhores músicas das pistas de dança do passado. Olha o Flash House aí, gente. Chora, picape. Tá achando que vai rolar samba? De jeito nenhum. Boa noite. No ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente pra você na rádio que chegou ao futuro. 2 horas com mixagens e apresentação e tudo mais. DJ Marcandi. Uma produção do Rio Sul Estúdio, gravado diretamente de Resende, no Rio de Janeiro, com qualidade super alta, hiper mega, digital, sem chiado, sem interferências, para você curtir com essa qualidade bacana em qualquer lugar do universo. E chega desse ziriguidum, por favor. Tudo bem que tá rolando carnaval, hoje é sábado e é dia de folia. Bom, eu não tenho nada contra, acho até legal pra quem gosta. Então, o Flash House hoje vai servir pra você ou se pré-aquecer pra uma folia, ou pra você fazer a sua folia dentro de casa com músicas velhinhas, gostosinhas e dançantes, mixadas pelo DJ Marcandi. E eu separei umas coisinhas aqui bem interessantes, né? Por exemplo, eu tô começando o programa hoje com Pet Shop Boys. I don't know what you want, but I can give it anymore. É, o nome é enorme, quilométrico. A banda gosta de fazer esse tipo de coisa, né? Por exemplo, o How Can You Expect to Be Taken Seriously? Muitos locutores na época anunciavam Pet Shop Boys Seriously! Só isso. Bom, e também separei aqui uma outras coisinhas, tipo, vou fazer um set de disco music hoje, né? Anos 70. Também separei um set do Blank e Jones. Lembra deles ou conhece eles? Pois é. É um duo de produtores de trance da Alemanha, tá? É o Jan Peter Blank e o DJ Jasper Jones ou René Range. Bom, os dois são bem famosos no mundo da electronic music e cismaram de fazer alguns sets anos 80. E um deles eu escolhi pra tocar pra vocês hoje. Olha, posso adiantar que é do caramba, muito bom. Mas enquanto isso, o primeiro set do programa vai começar com Pet Shop Boys, como eu havia dito. Everything But The Girl tá na fila. Rosala, The KLF, Information Society, Magic Marmalade, Level 42, The Farm e aí por aí vai, tá? O samba hoje tá bom aqui no programa. Então, tira a mesa do lugar, aumenta o volume e deixa o resto comigo. Se você tá se pré-aquecendo pra balada carnavalesca ou não, você divirta-se com o Flash House agora, ok? Seja bem-vindo! Did you get what you want? Do you know what it is? Do you care? Is it better than me? Was it your place or his? Who was there? You think it was wrong until you find that it's worse than it was. Has it gone on too long? Do you mind that it hurts me? Because you're breaking my heart. Blame. Oh,

1990, Magic Marmalade, Let's Dance. Ainda Information Society com How Long, The Key LF, 3AM Journal, Rosala Faith, Everything But The Girl, Missing. E começamos o programa de hoje com Pet Shop Boys, I Don't Know What You Want, But I Can Give It Anymore. É grande pra caramba o nome da música. Já falei isso lá no começo do set. A banda gosta desse tipo de coisa. Não saia daí, tem outros três blocos de Fresh House ainda hoje pra rolar. Você está ouvindo Flash House. Voltamos a apresentar Flash House. Level 42 Lessons in Love inicia o segundo bloco do Flash House de hoje. nas mixagens de DJ Marcante. loose, running like a racehorse, long or fast, and try to pass. Got no wind, you're not the last. With the speed I'm using, telling Chris rhymes is what I'm moving. To be raw, like you never saw, music on the ball. And I won't stop until I make you rock. So understand that I can make you dance, dance, dance. I'm all running and skating, I'm with the rhymes, I'm a skater like a rock, like a dog was a rap. And I rock from the day to the night, Mr. Rhyme, I do the sight. Now I know you had a blow when I say it, when I do, so I slow it down. Just to be, you're giving up time to let you hit the silhouette. And I won't stop until I make you rock. So understand that I can make you dance. Get up, get into the rhythm. Get into the rhythm. Get up, get into the rhythm. Make up your mind. Get up, get into the rhythm. Get into the rhythm. Get up, get into the rhythm. Make up your mind. Here's one that's cool, crazy, in the groove, super, and sincerely yours. Playboy, but girls adore me. Romeo is dead, BJ is live. I keep on rocking till I say bye-bye. I take cut the teeth, but you listen, you learn. Your beat, your ears, your body just yearns for more of the music score as the rap. Allow me to make you clap your dance, dance, dance. The epitome of the rap industry. Make you dance, get a unity. I throw my rap down, because I got so many styles and people. I know you're wondering how to do it like this, do it like that. The stuff that I did, take it, girl, and it's this. And I won't stop until I make you rock. So understand that I can make you dance. This beat is hot. Get up, get into the rhythm. Get into the rhythm. Get up, get into the rhythm. Make up your mind. Get up, get into the rhythm. Get up, get into the rhythm. Get up, get into the rhythm. Make up your mind. This beat is hot. Get up, get into the rhythm. Get, get, get into the rhythm. Get up, get into the rhythm. Make up your mind. like a The Prince of Rap, This Beat Is Hot, Abba, Dancing Queen, uma versão feita pelo holandês Matt Pop. Ficou muito bom, hein? The Form All Together Now. E começamos o segundo set do programa de hoje com Level 42, Lessons in Love, direto do Túnel do Tempo, lá dos anos 80. Muito bom, inclusive, hein? E como você pôde perceber, não tá rolando nada de carnaval no Flash House, né? Nada contra, mas não é a nossa praia, né? Graças a Deus. E no terceiro set do programa vai vir aí o Blank Janus, tá? Como eu tinha anunciado. Um set só de anos 80. Então, não saia daí. Você está ouvindo Flash House. Voltamos a apresentar Flash House. E o terceiro set vai começar com a dupla, né? O duo Blank e Janus. Ou Blank and Janus. É uma dupla de DJs da Alemanha, tá? Como eu tinha anunciado lá no começo do programa. E eles fizeram várias coisas juntos, tá? Eles são muito fortes na área do electronic music, né? Do trance, principalmente. E fizeram vários sets de anos 80. E eu trouxe um deles pra vocês conferirem. Olha, posso adiantar que é bom pra caramba. Essa daí, por exemplo, Inexus. Reconheceu, né? Need You Tonight. E vem outras coisas bacanas dos anos 80 por aí nesse set do Blank & Janus. Então é só aumentar o volume e deixar o resto dessa vez com eles. Flash House. About you, girl. me sweat. We'll be right back. what nobody knows. Well, every day my confusion grows. I'm waiting for that. Jones no Flash House. Não é um especial de carnaval, tá? Não existe especial Flash House especial de carnaval? Não tem, tá? Mas, não, nada contra, tá? Mas é, nada a favor também, graças a Deus. Respeito, acho mó barato quem curte e tal, mas... Meu negócio é tocar músicas antigas, velhinhas, gostosinhas, dançantes e fazer a galera dançar. Desse jeito. Aliás, esse set aí, quem fez a galera dançar foi a dupla Blank and Jones. Vamos desanunciar, tá? Foi o Hubert Carr com Military Drums. Yellow com Lost Again. New Order, Bizarre Love Triangle. Duran Duran, I Don't Want Your Love. Visage, Fade to Grey. E começamos, né? Eles começaram o terceiro set do Flash House de hoje com In Excess Need You Tonight, uma versão do Julian Mendelssohn. Mas, como eu disse, foi mixada pela dupla Blank and Jones, um set só de anos 80. E você não sai daí, porque o próximo set sou eu que mixo só anos 70, disco music, então. E espera um bocadinho só. Você está ouvindo Flash House. Voltamos a apresentar Flash House. Warren Murphy, A Fifth of Beethoven. Conforme eu havia anunciado, vai rolar um set só de disco music. Flash House. Rússia, mixada pelo DJ Marcandi. Yeah. house. Thank you. conseguiu ver I Love America. Tá aí uma musiquinha bem patriota, né? Ainda chique com Le Freak, KC and Sunshine Band, That's the Way, Jimmy Bohorn, Make Me Heart, Bee Gees, Stayin' Alive, clássica, não poderia faltar num set como esse, hein? George McRae, Rock You Baby, Bon AM, Hooray Hooray, It's a Holly Holiday, Tina Charles, Dance Little Lady Dance. E começamos esses 7 anos 70, disco music, com Walter Murphy, A Fifth of Beethoven. Apesar de não ter sido um especial, né? Não existe Flash House especial de carnaval, né? Mas eu resolvi fazer umas surpresinhas, né? Como foi o caso do set dos anos 80, feito pelos Blank & Jones, e também aí um set de anos 70. Sempre que tem uma oportunidade, eu faço um set de anos 70, porque, confesso, é muito gostoso tocar anos 70, viu? E eu espero que o programa tenha servido para pré-aquecer você, ou se você for descansar, né? Tenha servido para distrair você. E se você for pra balada, no carnaval aí, tá? Divirta-se com responsabilidade, com inteligência, com sabedoria. E se você for descansar, como eu disse, descanse ao som de boas músicas, né? Descanse ao som de coisas bacanas, enfim. Semana que vem, se Deus quiser, eu tô de volta. Um grande abraço pra você. Fui. O passado de presente pra você. Flash House.